1607, send 2000 feet, Kinetic 1012. Send 2000 feet, Kinetic 1012, go 1607. Gol 804, complexo aproximação, chame torre 118.95. 1895, obrigado. Oi, Salvador, gol 804, longa final visual. 1804, que nem Galo 0 no 3, continua aproximação, reposte no externo, baixado e travado. Vai no externo. Baixar travado 04. 804, autorizado pouso pistão no 0, vento 080 graus, 07 nós. Teve pouso, gol 804. Salvador, muito bom dia, esse é o TAM 3171. Autorização do nível 340 para Guarulhos. TAM 3171 para Guarulhos, autorizado 360. O senhor aceita 360? Pode ser sim, não tem problema. TAM 3171. Para Guarulhos, autorizado 360, via UP Zulu 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1208 e transponder 5114. E saída, por gentileza? 1208. Ciente, autorizado para o TAM 3171, Guarulhos, nível 360, UP Zulu 16. Decola da pista 10, curva direita na saída da EL, transição Leda, depois voa bridge 5114, é o transponder e controle 1208, confirma. 3171, codejamento correto, após plano para posicionamento. Obrigado pelas informações, tá 3171. Gol 897, confirme a sua velocidade. 2809, vamos lá então. Gol 897, pode manter high speed para sequenciamento? Mantenho 2809 até acima da 1900, após vai reduzir, vamos lá então. Pode manter quanto a cruzar, você pode manter 2509? Abaixo do 3509, vamos lá então. A gente mantém a 250 nós até mais próximo, gol 897, número 2 na aproximação. Será 9970, a ser identificação, autorizada a chegada mar e desça para nível de voo 050, que é negado no 012. Mar 50, será 9970. Será 9970, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2309. 2309, voo 897, desça para 2.000 pés, reposte habilitado no localizador. 2.000 pés, reposte habilitado, confirmando a gestão 002. Afirmativo. Aves para cargo 6570, acena identificação, autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 060, Senegal no 0 no 2. Descendo ao 060, chegada a mar, no 0 no 2, paciente da Gol. TAN 35 no 7, prossiga. Foi constatada a inspeção externa, a colisão com o pássaro, e eu tenho a impressão que ocorreu agora no nosso pouso, próximo à cabeceira 1 no 0. Sente, poderia informar qual pássaro foi? Não, só foi um voo que foi observado agora na inspeção externa que houve uma vez uma colisão. Sente. Geral 9970, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, Nicolas, geral 9970. Número 7, não escuta? Afirmativo. Poderia informar se o pássaro está na pista? Olha, creio que sim, porque hoje a colisão foi bem no trem de pouso. Eu tinha até a impressão que tinha passado. Mas como constatou agora que foi que colidiu, deve estar na pista. Paciente. Só para o Gol 804. E nós não avistamos na pista nenhum pássaro não, ok? Desde o ponto do toque até livrar a pista na segunda interceptação. Ciente, Gol 804, ciente. Tá. Utilizado, localizador. Zona 0, Gol 1607. Gol 1607, também torre 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, obrigado, Igor. Gol 897, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reposta habilizada no localizador. Localizada X-Ray, 1-0, reposta habilizada, Gol 897. 1607. Gol 607, curtiu aproximação, reposta no externo, baixada e travada. Já avisou, tá baixada e travada, Gol 607. Ata 6570, desça para 4.000 pés, Senegal no 0 no 2. Para 4.000 com 1.012, o Ata cargo 6570. Imperador, 1607, tem livre pouso? 1607, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, 09 nós, que negão no 0 no 3. No 0 no 3, livre pouso na pistão 0, gol no 1607. Geral 9970, devido à impraticabilidade de pista, faça da presente e espera com curva pela esquerda 3 mil pés. 3 mil pés, espera pela esquerda, geral 9970. 96570, desça para nível de voo 070, mantém espera da presente posição, curva pela esquerda. Gol 1897, faça espera sobre cima, 2 mil pés, curva pela esquerda. Ok, cima, 2 mil pés, gol 1897. Na verdade, escuta do controle Salvador, informo que a impraticabilidade da pista devido à aeronave que decolou, informou colisão com o pássaro. Geral está ciente de sua órbita pela esquerda. Gol no 607, no solo 52, de Belly Pitch pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 607. Gol no 607, poderia informar se viu algum pássaro na pista? Não ouvi nada, não. Sim, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 607. Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, necessito da previsão. 2, 3, 5 minutos, porque gasta bastante combustível nessa auditoria. Sim, aguarda o momento. Zona de toque, que ele deve ter caído. Tá ciente, obrigado. É 5 minutos, gol no 897. Assente, gol no 897. Versículo 7 na escuta? Tá na escuta. Poderia informar se teve algum dano na aeronave? Não, negativo. Ciente. 7 autorizado ingresso na Juliette para o portão 10. Juliette, portão 10, 307. Boa noite, 97, prossiga na aproximação, reporte estabilizado o localizador. Paciente, agora a gente vai ter que fazer mais meia ópera aqui para configurar a aeronave. Certo, reporte estabilizado. Mandou uma milha do externo, não tem muito mais. Reporte estabilizado, boa noite, 97. 570, desça para 4 mil pés. Cetino está livre e acionar reporte táxi. Livre e acionar reportará para o táxi SAM 3171. 3171, negativo. Vou observar a aeronave da Gol passar a sua retaguarda para o gate 10. Após a mesma, está autorizado pushback e reporte táxi SAM 3171. Paciente, após a passagem do Gol, está autorizado o posicionamento para o SAM 3171. Da Prodituna, Sideral 9970. Mais uma ordem, após voadora. Afirmativo. APSA 6570, complete curva esquerda, agora a vetoração do sequenciamento, voe na proa 030. Sua vetoração na proa 030, destino 4000 APSA. Total 9990, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 080, QNH 10013. Certificou, desce para 080, já normalizou e já está identificada na pista. A pista já foi aberta, total 9990. Sim, 9990. Afirmativo, aeronave na escuta do controle Salvador, QNH 1-0-1-3. Com 897, complete, chame torre 118, decimal 95. 1895, 997. Federal 9970, desça para 2000 pés, reposta avisado no localizador. 2000, reposta avisado no localizador. Total 9990, desça para nível de voo 050. 95808, prossiga. Exato, Brasília 360. 95808 para Brasília 360, sente, aguarde cópia. Cleared AMA, arrived descendo para level 060 QNH 1013. 1013, AMA 6570 para localizador direita para 050, reporte estabilizado. 050 na proa para o localizador, reportará estabilizado, mantém 4000. Autorizado 2000 pés, 6570, reporte estabilizado, localizador. Área 2000, reportará estabilizado, 6570. Total 9990, desça para 3000 pés, QNH 1013. 95808 para Brasília, autorizado nível de voo 360, VUPS 107. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor após Elefa. Controle 1208 e transponder 5124. Brasília. Autorizado nível 360, VUPS 107. Decola da 10, foi direita, agora, Elefa 108, 1208. 508, corrigimento correto, após pronto para Salvador, muito bom dia, boa noite 04, gente da informação, hotel pronto para cópia. 5808, na 5, puxa, pega essa minha boa, gentileza. Web 5808 no 5. Após a passagem da aeronave da TAM, sua retaguarda está livre, puxa, após para o táxi. Gol 1804 para o Galeão 360, autorizado aerovia UPS 10, depois conformada do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 1208, transponde 5132. Aeroporto autorizado, aeroporto Galeão 360, aerovia UPS 10, após roda do plano de voo. Decola da 10, com primeira curva direita. Saída da EL Leda, Leda Bridge. 208, controle de saída, 5132 é o transponder. 1804, atendimento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportará. Localizador, 0970. 9970, chame torre 118, decimal 95. 2935, pode ser. Bom dia. Sideral 9970, continua em aproximação, que legal no 0 no 3, após custando baixar de travado. Botará em baixo travado, Sideral 9970. Saúde América, Nani, tiro. 97, no solo 06, libere peixe pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 897. Travado, Federal 9970. Federal 9970, custou aproximação, aguarde pista livre. Salvador, TAN 3171 está no ponto de espera da 90, pronto. TAN 3171, condições de alinhar e decolagem imediatas? Afirmativo, 3171. Alinha e decola de imediato, 3171. Alinha e decola, 3171. Vento 090 graus, 089. Sim, sim. Astra cargo 6570, no localizador, Maté 2. 6570, complexo aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, pai. Total 9990, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSXV, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado, eu estou seguindo o ápice. Afirmativo, o tráfego está sua posição de 12 horas, 15 milhas. Gente, o total então, vamos ter high speed até 3 de duna. Velocidade a critério, total 9990. 9990. Só 3153, acione identificação, autorizada a chegada, bom, fideça para nível de voo 050, que é legal na 013.